Autorizado, LS 2771. Alguém 2771, no completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Chama a torre agora, obrigado, bom trabalho. Goma 255 para o curso do localizador, curva esquerda para o 150, abaixo abrigado, desça para 2000 pontos. Esquerda 150, 2000, reporte estabilizado, 255. Sarge, Azul 2771. Azul 2771, boa tarde, ajuste na 096, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente, aguarde autorização, Azul 2771. Xelé 6254, decolado 2018, controle 208, boa viagem. 208, boa tarde, 6254. Azul 2771, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0 graus, não passa mais. Feche, livre pouso, pistão 0, 2771 no Azul. 141, reduza para 2009. Sim, reduzi, minha 141. Patrulha Xelé 6254, boa. Xelé 6254, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. 360 via da EL. Combustível solicita voar da EL ou Leda. Autorizado Leda, Xelé 6254. Muito obrigado, direto Leda 6254. Eu consigo desviar da esquerda aqui, pronto. Confio o controle? É uma dúvida da esquerda, informações. Confirmo o controle? Papá Romeu Luiz Gebral, prossiga. Código colocado e altitude? Xelé 6226, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento em LS, da pista 90, estabilizado. Estabilizado, 6226. Goma 255 estabilizado? Agora, 1255. Agora final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95, Goma 255. 255. Papá Romeu Luiz Índia Bravo, acione código transponder 0122, confirme tipo de equipamento e PLV. Salvador, boa tarde, eu vou no 255. Ah, o meu Zulu Índia, papá, cliente, mantém as condições visuais no 1500 pés, ajuste no 096, reposto através de Vera Cruz. Xelé 6141, tem condições de voar na proa 225? Xelé 6141, para o sequenciamento, curva direita proa 225, limitado pelo localizador. Autorizado descer até 4000 pés. 225, 4000, ele fica ótimo, alvo vai pro... Xelé Salvador, azul 2788, faixa 3, solicita a pista da questão. Azul 2788, tá livre, chama tanto. Chama na taxa 2788. 58 milhas oeste de Salvador, seja o radar encerrado, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, parece urgente de informação de voo alerta, chama o centro Recife, frequência 120.0, alterna 128.8. Obrigado, até o voo. É 395, inicialmente mantém o perfil, número 4 na aproximação. Ali, livre, o pouso, 1257. Afirmo, pista livre, pouso autorizado, 1-0, vento 1 no 0 graus, 1-3 nós. Ok, 7, 1-1, 1-5. Possibilidade de coordenação, aprovo de ponto seguro, bom centro. Telemetria 254, aguarde coordenação. Obrigado, vai dando. Controle Salvador, está na 3144, uma boa tarde, informação mais. Controle 144, boa tarde, via chegada a mar e desce até o nível de voo 060, ajuste no 060. 060, no 060, via chegada a mar, está 344, é possível morar no meio aqui, tá? Principalmente mantém o perfil número 5 na aproximação. Tá, ok, sim. 226, estabilizou. Chalema 226, completo sinal de procedimento, chame o seu Salvador, frequência 1118, do sinal 95. Boa tarde. O Chalema 6141, para o curso localizador convertida, pro 145, é posto estabilizado, eu saio para 2000 pés. Ajuste no 06. A esquerda, 45, é posto estabilizado, 16. Bom dia, boa tarde, Oxana 6226, estabilizado. 4 mil pés. Quero nome, guarda de pista livre. Guarda, alô. Bola 255, falando de quatro, direita, ao livrar 211. 211, no gol, no 255. 254. Boa tarde, um voo. Tá. Confirma o solo para o voo 255. Voo 211. 211, obrigado. Via Pátio Índia, 245, vamos lá, obrigado, boa. 2230. Já pode parar a descida? Ajuste no 06. Só demais, vou mandar a descida 2235, livrou a sua escuta. Bruno 255, táxi Alfa, reporte antes do táxi de leite. Alfa, eu azul 6-7-8, perdeu de 6-2 ao período de 4 horas e 40 para o mundo Maceió. Mantendo no 1.500 pés, vamos ver o Vitor no 0. Isso até 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. Abarra o mesmo Luiz Abravo. Luiz Abravo na pista. Só um tráfego de 9 horas, 11 milhas rumo sudeste. Passando 3 mil pés para 3 mil pés, nós vamos 320. Chalame a 315, descendo até 3 mil pés, autorizado final do procedimento ILS, atuei da pista 1-0, é posto habilizado. O Vitor Delta tem condições de decolagem imediata assim que autorizado? Oi, Salvador, você é melhor 4-1, 1,5 milímetros. 4-1, continua a aproximação, aguarda a utilização de pouso. Guarda. Lima Vitor Delta, condições de decolagem imediata? Oi, Salvador, boa tarde, confira 2-3-0, posso pegar no 0, pronto. Faça a luz de 2230, mantém o ponto de espera. Negativo, mantém a posição, tem a aeronave já na final da 10, com relação de externo agora. Chalé 6226, sala 27, direita, olha 211 na sala. 211, não. Visou, hein? Bravo Lima, Victor Delta, prossiga, a torre. A Parra mesmo do Índia Bravo tem condições de descer para o meu pé em condições de slide? Afirmos, o Índia Bravo descendo, descido para meu pé, de Paris. Sim, já está através de Paris, para Parra mesmo do Índia Bravo. Já passará através de Paris, do Índia Bravo. Seia. Tango Lima, Vitor Delta, na escuta da torre. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, remota 1-3, no Pátio 1. Pátio 1, remota 1-3. Três, autorizado direto Duna. Direto Duna, 3144. Visual com a bolha nacional. Afirmativo. Salve o pouso do 320 base nacional, a linha mantendo zero. Salve o pouso do 20, a linha mantendo zero, 2230. Salve o Delta, atenta, estreito, da possível estreito, o bolhante 320 pouso na 10. É, decolagem autorizada, pistão 17, vento 1 centena, 1, 2, 2. Telema 315, autorizador separa 2 mil pés, já está estabilizado. 2 mil pés, já está estabilizado. Complete final de procedimento em LS X-Way da pistão 0, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95, Chanel 6315. Channel 6320, my arrival, stand flight level 060, channel 10016. 060 1016, ocean 6320. Channel aproximação, guarda a autorização de pouso. Taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Great 5. Pode para descida, ajuste 90 na meia. Ready departure, Papa, Tago Lima, Vitor Delta, 5902, 360. Lima, Vitor Delta, radar contact, climate at level 260, level departure. From Bravo, 5-2-3-6-0, Lima Vitor Delta. Centeno, 1-2-9. Livre de colagem, 2-2-3-0. Salvador, Sátira, 1-4-4, na altura de Duna, pode conseguir descer até 2000? Lima Vitor Delta, da Valkyrie 5-3, Valkyrie Heading 2-4-0. Valkyrie Heading 2-4-0, Lima Vitor Delta. 3144, deixa para 2000 pés, autorizada para a ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado da 3144. Lima Vitor Delta, traffic 1 o'clock, 10 miles, North East Flight, traffic 4057, about 320. Roger, Lima Vitor Delta. Atarei 2231, desce para 3000 pés, reajuste 1-0 na meia. 3000, 1016, 2231. Tô 1 no 0 graus, não bate mais. Pouso no 0, meia. Fortaleza 2230, decolado aos 33, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho, 2230. Location Sailor, at the crossing set level 100, from navigation to heading left. Olho, boa tarde, passarelo 2230, decolou, árvore left, cruzando 1500 para 3000. Passarelo 2230, contato radar, para o nível 180, via saudável. 180, livre das restrições, 2230. O 2230 tem condições de voar left pela esquerda? Firmo. Aqui, até o 3, não tenho frota 3000, até o 3000, cruza a esquerda, mas traz a left. Para manter frota 3000, 3000, esquerda e left, 2230. É que o delta faz, prossiga. Estou sem condições de usar, confirme o tipo de equipamento que estou usando a bordo. Sim, já que o Delta Fox estou sem condições de usar, os ajustes aos corredores já passam em direção ao Vera Cruz. Eu vou ter o Delta Fox em rodinha elétrica. Heading LF for now, Lima Vito Delta. Aeronave de e já tem uma aeronave agora no sequenciamento. Passou uma milha de túnel. Oxalé 6315, só os 34 direita no 211, top. Autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 03. S2000, autorizado ILS, comunidade estabilizada, 4-4, nós escutamos a torre. Afirmativo, uma boa tarde, 3-1-4-4, estabilizado, final 1-0. Ajuste 1-0 no meio, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento uma centena, 1-4 nós. Tráfego à esquerda, se aproximando para a pista 1-7, vai pousar sua retaguarda sem interferir, aproximando em 3 milhas esquerda. Ok, está ciente, 3-1-4-4, livre pouso, final 1-0. Excelente um abraço, sou o Ben Remain, encheu 3-6-0 pela esquerda, já pode ser interceptado, final da 1-7. Lídia Bravo já iniciando, 360 pela esquerda, reporta lá, interceptando 1-7. 320, descend 3000 feet, permit 1016. 1016, 3000, 6280. Abatango, East Italy, Mike, veio direto do Luna, desce para 4000 pés, ajuste no 06. Tráfego já na final da 10 a 1 milha de duna. Temos o Lândia Bravo já agilizando o final da 1-7. confirma o pátio após o pouso? Pátio 5, Zulu India Bravo. Eficiente, pátio 5. 0106. Final de 3 mil, baixar travado, capitão 7. Última aproximação, tá chegando lá no visual, meio de destino, ajuste. Meio de destino, ajuste, autorizado, fundo 17, Zulu India Bravo. Agora sim, estou avistado do India Bravo, fogo autorizado. Vento 120 graus, 14 mais. 120 com 14 mais, Zulu India Bravo. Tá 3144, solo, estou em direito, direito, ao livrão 21, solo. Direito, ao livrão 21, boa. Estabilizado, 2231. Saiu 2231, eu chamei a torre, 1895. 1895, boa. Limite são 10 mil, Salvador. Após decolagem, fica 5 mil. 2272. Torre Salvador, passageiro 2231. Passageiro 2231, boa tarde. 1016, ajuste, continua a aproximação, aguardando pista livre até aí da companhia de UNCR. 2231, paciente, aguardando pista livre, boa tarde. 1788, decolagem autorizada, pista 90, vento no 20 graus, 139, considera a restrição. Livre da restrição, 2788, de sendo claro. Eu acho que o uniforme ciente aguarde. Ciente aguarde. Bravo, solos 4 horas, livrar direito, ataque 5, estacionar, frequência livre. Boa tarde. Passarinho 2231, tráfego avistado, pouso autorizado 1-0, vento 120 graus, 139. Autorizado pouso, pista 10, 2, 2, 3, 1. Decolando aos 4-1, controle 208, uma boa. Salvador 208, azul 2788, boa. Transporte para 4, sente. Controle Salvador, boa tarde, azul 2788, sai da Momo. Nomeia-se autorizada final ILS e reporte estabilizado. 2000 autorizado para procedimento, gestão 1016, eu posso estabilizar, do índice de animais. Para a direita, solo 121, decima 1, boa tarde. 21, obrigado, boa. Boa tarde, bateria 2231, depois. Bateria 2231, quilo, PAT 3, confirmando. Alfa, Juliette, para remoto 1-2 do PAT principal. Só um gente, aguarde conta 1 minuto para ser a 920 braço. Ground at 46, leave by the right on taxi Fox and call 121.1 ground control. Have a nice day. Okay, Fox, stop and then 121, confirm. That's right, 121.1. Okay, thank you. Uniforme na escuta, Barcosa. Cuidado com o Edu Axé, Valença, o número PES, decolador 97 direita, código 0113, controle 1208. Gentileza, o esquema conforme. Gente, cotejamento correto, chame Torre Salvador para acionamento táxi decolagem. 1-8-95, ajuda o time que nós é no meio. Ground up for motion, 6320, Navy Center, Firefox, Trot. Motion 6320, Alpha, Julius, Send number 07. Alpha, Julius, Send 07, 6320. Passei aqui o Índia na escuta pra corda. Papa, passei aqui o Índia na escuta pra cópia. Papa, passei. check wind autorizado por Petrolina, Cepa, Bravo, Papa Lima, via Pesilu 20, nível de voo 320, saída Momo, transição Ninim, decola Dona 7 com curva esquerda, código 5146, controle Salvador no 20280. Por gentileza. Seu índio, cotejamento correto, confirme pela B e pátio. Acionamento táxi, chame Torre Salvador, frequência na noite decimal 95, ajuste no 0 no 67 linha. Paulo Gol, 125 Meia, na 04, Natal, Otávio Amarelo, informação na Algarve. Paulo 256, aguarde cópia Natal. Confirmando, aguarde cópia São Gonçalo do Amarelo, repare Puca, transição de par. Guarda Puca de par, obrigado, não deixe. Escute a Alemã, que chama a torre 1895. 1895, boa. Prossiga. Whisky Oscar Uniforme, autorizado o táxi, reporte na Tapa. Foi Salvador, o Papa Tango, Whisky Charlie Mike, final 0-0. Whisky Charlie Mike, ainda não avistado, informa pista livre, que é down no 0 no meio. Vento 110 graus, 139. 7, botando o Whisky Charlie Mike. Pode dar pra Paris, pode dar pra Paris, pode dar pra Paris, pode dar pra Paris, pode dar pra Paris. Serra Kilo Índia, está autorizado o táxi, reporte na Patá como número 2. Whisky Oscar Uniforme, está autorizado o ingresso na pista 17, reporte alinhado. Whisky Charlie Mike, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-2, nós. Livre pouso, Whisky Charlie Mike. Centro 88, Centro 2685. Centro Recife 2685, ajuda 7, 8, 8, aguarde só um minuto. A gente está checando com o posto seguro o seu slot. Confirme, a aeronave está alinhando. Gente, o Whisky Oscar Uniforme está autorizado a decolagem da pista 17, vento 100 graus, 139. Então, Whisky Charlie Mike, mantém a posição e mantém a escuta. Ele mata para ser com cortejamento, por gentileza. Whisky Oscar Uniforme, decola ao 55, controle Salvador 1208. Agora, obrigado. Sierra Kilo Índia está autorizado o ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Confirma a parte que deixou? Claro, tá. Parte 3, posição provável é a 7, 70 balizador. Senhor, boa tarde, hotel 3805, lança a cópia da informação 90. É 3805, número 2, aguarde. Cadê? 1256, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhor. 1256, autorizado, CADAF, CAGUF, via peso 10, nível de voo 370, saída PUCA, transição de par. Decolada 10, direita esquerda, pode, confirmando. Curva esquerda após decolagem, código 5415, controle Salvador 90 decimal de grau. Autorizado a decolagem pista 17, vento 120 graus, 13 mais. Atente a banda de pássaros no eixo de decolagem da 17. Eco Delta Fox, chama agora a torre 1895. Eco Delta Fox, controle. chamada. Sua aí, Salvador, é o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, reporte final da pista 17, QNH 10, 16. Delta Fox vai chamar final. Pelo Índia decola ao 58, controle Salvador 1208. 1208, Serra Quilo Índia, boa. Eco Delta Fox deixa para mil pés, reporte final da 17. Delta Fox para mil pés, vai chamar final. Lima Lima Alfa, prossiga. Lima Lima Alfa está autorizado, táxi, reporte na Papá. Patongo, Romeu da Patongo, está agora 42 milhas noroeste do Salvador. Por natural é da rotatória, enquanto faz visagem, é passo para a descida, o ajuste em Salvador de 1016. Proa da rotatória, 1016, Romeu da Patongo. Visado pista 17, vento 110 graus, 139. Delta Fox está embaixo travado, vai chamar. Está embaixo travado, a Delta Fox. Eco Delta Fox já está autorizado o pouso, pista 17. Vento 110 graus, 139. Delta Fox livre, pouso 17. Vocês confiam a procedência, doutores a bordo? Vocês vitoriam de José, se conseguir a via colador, já passa uma rotatória quando visar com o campo. Verificar se a alteração procede, o permanece o repetitivo. Positivo, só vamos para o funcionamento. Sete, um, negócio para o centro de justiça. Obrigado, guardando. Romeu, passando para a descida. Romeu, passando, desça para 1500 pés, ajuste no 0,6. Ouro, bique, 0,0, no 6, Romeu, passando. Confirmado do plano de voo. Nível de voo 340, saída Dael, Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita, código 5172, controle Salvador no 20, décimo 80. Autorizado, Guarulhos, 340, Upper Zulu Leste, aí, e a porta de Anderson Bate, Upper Zulu 44. Dael, Leda, Motiva, 5172, controle 120. Treinamento da 3804. Zona 964, deixa para 2000 pés, ajuste no 066, está autorizado a final IMS e a parte estabilizada. 2000 pés, 1066, chamada estabilizada. Está cancelado? Não é aceitável? Pelo visto, são já estudos de velocidade de 964. 964. Papai Lima Alfa, autorizado a decolagem pista 197, vento 1900 grau, outono 39, atente a bando de pássaros no eixo de decolagem da 17. Relativamente achando agora o centro Recife, saiu na 2.85. Confirme? 1.27 no 4, informação bem da atualização da barreira. Azul 27 no 4, quase cobre a barreira. Prepare-se aí da Momo, transição Vatap. Agora pode ser a Momo, o Vatap. .008 reduza para 2309, desça para 3000 pés ou ajuste na 096. Reduza para 230 nós, autorizado até a descer até 3000, gol 2008. Bom. Cruzado, repete o Jalco Campos, eu tenho um dos LED. Salvador, Lima, Lima Alfa. Até Romeu, Lima, Lima Alfa, contato radar, se para o nível 100, vem direto coral. Vem direto coral, Lima Alfa. Autorizado chegada na área, desce para o nível 080. 080, chegada na área, volta no 065, autorizado táxi para ponte de parada 90. Chegamos do Salvador no número 195, a gente não zera mesmo. 295, obrigado. Quatro um no meia, desce para 4.006 e ajuste no 0 no meia. Passo mil, 1-0 no meia, 1-4-1 no meia. Complexo de comparador 1009. Veio para 210 nós, confirme cruzar descida até qual nível? Até 3.010, o ajuste no 0.6, o gol 2008. 3.000, ajuste no 0.16, reduzindo para 210 nós, gol 2008. Gol 964, reautorizado no 050. 050, 64. TAM 3805 autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento 190 graus, zona 3 mais. Autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento 190 graus. Confirme, Vitorinho de Juliette. Gente, Vitor Índia Juliette, reporte final da pista 17, QNH 10 16. Agora final do LS, repasse estabilizado. Vai seguir tráfego agora 7 milhas. Tá, vai passar a duna agora, tá com 180 de grau de pista. Mensagem, não consegui compreender. Devido a banda de pássaro, facilita passar essa só 3 dias da capira, você tem que ter direto, desde a 0 de altura. Justo para 2006, ajuste no 06, está autorizado a final ILS e já passa estabilizado. Sim, autorizado ILS, se pode ser estabilizado, 4 horas da manhã. Uno 964, avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9. Pode repetir o vento? Pouso voo 1964. TAM 3805, decolo 1-2, controle Salvador 1-2-0. 08, boa 3805. Salvador, boa 3805, passa 2000, escuta da El. 3805, contato radar, soltar o nível 340, saída da El. É, autoriza pro Edileda? Autorizado a Leda, pede Leda Motos, vai para o 3805. Leda Motos, se quiser segurar. 15 Juliette, mantenha a espera no setor devido a outro tráfego Boeing 737 da Gol no final, na final da 1 a 0. 15 Juliette, trata setor de vida aqui, senhor, devido a muitos pássaros na região que ela pediu para o gerente efetuar esse projeto. Sim. Setor, número 895. 895. Boa tarde, Gol 2008, final estabilizado, baixado, checado. Gol 2008, continue em aproximação, aguardando a pista livre, número 2 para pouso, QNH 10 no meio. Aguardando a pista livre, o ajuste no 0 no meio, Gol 2008. Agora, 360 nível de voo. saída da El Transição Motiva, decola da 1-0, primeira curva à direita, código transponder 5431, controle Salvador 120, decimal 1, decimal 80. 6315, autorizado 360 para São Paulo, posição 1-0, Piraí, direto à base, grupo 84, Pagone. Decola da 1-0, primeira curva à direita, perfil da El Motiva. Responde 5431. 4-3-1 e o controle 1-2-0-8 está na posição 5-5. É 3-5 da El, transição ótima. É o máximo. Poxa, lembra 3-5, por gentileza da El, transição ótima. Como eu falei, da El, transição ótima. Cliente, cotejamento correto, chame pronto, se tiver questionamento, portão 05, poxa, lembra 3-5. Paulo Salvador, muito boa tarde, Golfo no 964, Librão. Golfo 964, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, 964. 37, DCT 2010, repasse estabilizado. 0352000, nessa foi intercepta, vai repassar estabilizado no 64. Tivo Vitor, Índia, Juliette, mantenha a espera aguardando novas instruções para aproximação. Espera pistão 90, chame Torre Salvador, frequência 18 decimal 95, ajuste do altímetro 90. 16 é a gente 18 na torre, 1895. 1805, boa tarde. Boa tarde. Batango, Romeu Batango. Romeu Batango, mas foi escuro. Eu não sei, não estou recebendo o sinal do Charlie, está montando no 1500? Afirmativo, no 1500. Ok, para o sequenciamento de pouso 97, mantenha-se nessa posição com curvas pela esquerda, aguarde para retornar para a estrada. Sim, você a posição com para a esquerda, Romeu Batango. 1985, desça para 4.010, o ajuste no 0.6. Romeu, vou no o 1256, boa tarde, mantém o ponto de espera da 1-0. Gente, eu chamo a minha 326, a vez para o nível 1-1-0. O 2008, solo ao 17, chame controle solo 1211. Solo 211, gol 2008. Possível? 2008, Alfa, reporte antes da Juliette.